esperança por contemplação. Vamos todos alcançar, dando graças aos espíritos da luz, que os anjos do sul já estão no céu. Que os anjos do sul, que os anjos do sul, que os anjos do sul.